Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 25º programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Apesar das férias da Páscoa, os nossos locutores não faltam e cá estão, assíduos e pontuais. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde! Ora, como veem, confere que eles estão aqui em estúdio, presentes. Começamos, como sempre, com a boa sugestão musical de João Oliveira. Bossa em Si é um rapper e cantor de hip-hop, filho de pais cabo-verdiano. É considerado um dos pioneiros do hip-hop português. Tem calma, relaxa, é um single novo álbum, que digamos foi uma tradução da música Don't Worry Be Happy, de Bobby McFerrin. Tanta coisa na cabeça, não deixes que nada te aborreça. Tem calma, relaxa. Na tua vida és tu quem manda. Preocupas-te demais, abranda. Tem calma, relaxa. Meu furo na autoestrada. A conta no banco não tem nada. Tem calma, relaxa. Preocupas-te demais, abranda. Tem calma, relaxa. Pitel queimou-se no fogão. Agora só te resta comer pão. Mas tem calma, relaxa. Dói-te tudo, é uma desgraça. Respira fundo que isso passa. Tem calma, relaxa. Tem calma, relaxa. Tem calma, relaxa. Tem calma, tem calma, relaxa. Tem calma, tem calma, relaxa. Tem calma, tem calma, relaxa. Sou de Bossa AC para os amigos, e esta é a minha nova música. Yeah! Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. E a seguir ficamos com uma boa notícia de âmbito nacional, não é assim, Inês Garcia? É verdade. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaco os centros de referência hospitalar em Portugal. Desde o dia 11 de março que os portugueses passam a saber, preto no branco, quais são os 82 centros considerados de topo para o tratamento de determinadas doenças ou procedimentos muito complexos e caros, os chamados centros de referência nacionais. Só estes poderão ser integrados nas redes de referência europeias. A escolha promete despertar alguma polémica, porque a maior parte destes centros, que foram selecionados por uma comissão de peritos, fica localizada nos grandes hospitais das grandes cidades, basicamente Lisboa, Porto e Coimbra. Há também centros em 3 hospitais privados, 2 unidades da CUF, Hospital da Luz, Hospital da Cruz Vermelha, na lista divulgada pelo Ministro da Saúde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Mas o que muda para os doentes? Por enquanto, não haverá grandes alterações, porque para que um paciente seja tratado num destes centros, precisa primeiro de ser encaminhado pelo seu clínico assistente. Só quando houver liberdade de escolha, será possível selecionar o hospital em que se é tratado, independentemente da área de residência. Os centros de referência são, nas palavras dos peritos, unidades com reconhecidos conhecimentos técnicos, para dar resposta a doentes com situações clínicas que exigem uma especial concentração de recursos ou de perícia, devido à baixa prevalência da doença, à complexidade no diagnóstico, ao tratamento e aos custos elevados. Para desempenharem adequadamente a tarefa a que se propõem, devem ter equipas multidisciplinares experientes e altamente qualificadas e dispor de estruturas e equipamentos médicos muito especializados. Têm ainda que possuir competências nas áreas do ensino, formação e investigação e são obrigados a publicar os resultados, sendo também sujeitos a autorias externas. Então, a solução agora preconizada implicará o fecho de alguns serviços no futuro? O que é natural é que os doentes comecem a ir mais a estes serviços, admite Jorge Penedo, que assume que o modelo precisa de ganhar maturidade. Esta solução não vai salvar a vida de todos os portugueses, mas vai representar um avanço significativo. Os profissionais passarão a trabalhar mais em equipa. Alguns hospitais deixarão de fazer coisas que fazem hoje, sintetiza. São 6 dezenas as unidades que ficaram de fora deste processo de reconhecimento, que tem um prazo de validade de 5 anos. No transplante de coração, por exemplo, apesar de serem 4 as unidades hospitalares que o asseguram em Portugal, hospitais de Santa Marta e de Santa Cruz em Lisboa e São João no Porto, só o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra foi selecionado como centro de referência nacional. O processo arrancou há já alguns anos e acelerou na sequência da Diretiva de Cuidados de Saúde Transfronteiriços, que refere expressamente a criação deste tipo de centros, os únicos que podem ser integrados nas redes europeias de referência. Esta solução, volta a frisar, não implica, porém, proibir os que ficam de fora de continuar com a sua atividade. Os centros de referência têm obrigações decorrentes dessa classificação e, eventualmente, benefícios financeiros. Mas isto não tem a ver com a rede de referenciação da oncologia, que foi aprovada há meses e que, por enquanto, é um documento de intenções. Ainda há hospitais que fazem tratamentos que não deveriam fazer, diz o médico. Isto não extingue o decreto. Remata. No dia 11 de março, os escolhidos receberam uma placa distintiva para que a população saiba quais são e no portal de saúde será possível localizá-los através da georreferenciação, diz Alexandre Diniz. Numa segunda fase, os centros vão ter um modelo de financiamento específico que ainda não está definido, adianta o Ministério da Saúde. Muito bem. Ficamos a saber quais são os hospitais de referência com boas práticas e com bom desempenho e ainda bem que muitos deles são do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer que temos bons hospitais centrais, Lisboa, Porto e Coimbra. Coimbra então está muito bem cotado, sobretudo ao nível do transplante cardíaco. Ainda bem que assim é, porque temos a ideia que às vezes é no privado que há boa saúde, apesar de estarem citados os grandes hospitais privados de Lisboa. A verdade é que também temos bons serviços no Serviço Nacional de Saúde, o que é, nos tempos que correm, uma boa notícia. Rádio Boa Nova. Passemos à rubrica Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Os alunos entraram em férias de Páscoa e os pais confrontam-se com a questão de como irão os seus filhos ocupar o seu tempo livre. Com a existência das novas tecnologias, a maioria dos jovens opta por ficar em casa no computador, a sair com os amigos ou fazer qualquer outra atividade. Mas a dependência para com as novas tecnologias verifica-se em todas as idades. Um estudo elaborado por uma empresa de estudos de mercado revela as atividades de entretenimento mais realizadas em Portugal e o tempo ocupado com cada uma delas. A principal atividade de entretenimento em Portugal nos últimos 12 meses foi ver televisão, 96%, com a qual os portugueses ocupam 37% do seu tempo. 40% dos inquiridos dedica 8% do seu tempo semanal a visionar filmes, enquanto a internet ganha cada vez mais adeptos. O estudo indica que 22% do tempo dos portugueses é ocupado a navegar na internet, uma tendência cada vez maior, e apenas 9% é utilizado na leitura de livros. Uma das autoras do estudo, Beatriz Capaz, adiantou que dos países da Europa e até a Ásia, África e América, os portugueses são aqueles que fazem menos em relação a atividades ao ar livre. Somos os mais preguiçosos, afirmou Beatriz Capaz, apontando como explicação para estes resultados o facto dos portugueses serem muito conservadores e tradicionalistas e valorizarem muito a família e a casa, e também por ocuparem o seu tempo a fazer coisas que não interessam tanto, nomeadamente o uso excessivo das novas tecnologias. Beatriz Capaz adiantou ainda que os jovens estão a ter menos tendência para ver televisão, mas ocupam muito o seu tempo livre a jogar consola ou a ver filmes. José Neves, do Observatório das Atividades Culturais, afirmou que, apesar de não conhecer o estudo detalhadamente, os resultados não o surpreendem. Em termos de hierarquia de ocupações, estão em linha com os dados que são normais, disse, acrescentando que é sabido que a televisão e o audiovisual ocupam uma percentagem muito elevada do tempo de lazer. A internet é claramente uma ocupação em ascendência e o tempo de leitura é mais reduzido, afirmou José Neves, reiterando que não são valores estranhos em relação aos outros países onde o tempo dedicado à leitura oscila entre os 6% e os 13%. A socióloga do Instituto de Ciências Sociais adiantou que os portugueses são dos povos da Europa que mais veem televisão, uma situação que terá tendência a inverter-se com o aumento da escolaridade. Por outro lado, acrescentou os dados do INE, apontando para uma certa falta de lazer em termos de atividades culturais e contacto com a natureza, acrescentou. Para tentar minimizar a dependência das novas tecnologias, várias câmaras municipais portuguesas, nomeadamente a Câmara Municipal de Albufeira e de Ceia, estão a dinamizar atividades para estas férias da Páscoa. Os jovens podem contar com workshops, atividades no âmbito do desporto e até idas ao cinema. E disseste que a nossa Câmara também tem atividades direcionadas para os jovens. Sim, para jovens dos 7 aos 12 anos. Na Casa da Cultura? Na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital e de Lagar da Beira. Muito bem. E costuma haver também as férias arqueológicas. Não sei se mantém. Alguns de vocês até já participaram em anos anteriores, o que também me parece uma boa forma de ocupar os jovens. Pois nós estamos em plena pausa da Páscoa. Gostaria de saber o que é que os meninos que são jovens, uns mais jovens do que outros, mas estão em faixas etárias diferentes, gostaria de saber como é que ocupam estes 15 dias, o que é que fazem, para então podermos ter aqui uma amostra de, afinal, o que é que fazem os jovens quando têm tempo livre. Inês, o que é que se faz nestes 15 dias? Primeiramente, eu acho que devo dizer que eu não me encaixo nesta estatística, visto que ali é mencionado que apenas 9% dos jovens leem, e eu já em tempo de aulas eu passo imenso tempo a ler, então no que toca a férias este tempo aumenta muito mais. No entanto, estas férias vou procurar estar um pouco com os meus amigos, sair um pouco de casa, porque acho que é um pouco necessário, tendo em conta que, para além de termos de estudar, como é óbvio, pelo menos no meu caso, para os exames nacionais, também é necessário tentar expandir um bocadinho os horizontes. E dessa mesma forma eu também vou viajar. Na segunda semana viajar um pouco. E um pouco ou muito? Um pouco ou muito. Vais sair do país? Exato. Vais até? Paris. É a primeira vez que vais a Paris? Sim. Vais de autocarro ou vais de avião? Autocarro. Portanto, vais ter uma viagem longa. E depois vão lá estar quantos dias em Paris? 8. Ah, muito bem. Vais visitar a Euro Disney. Já sabes o que é que vais visitar? Sim. O Louvre, Euro Disney. Vamos à Torre Eiffel, a Notre Dame, a Versalhes. E vamos fazer alguns passeios pelo Sena e muito bem. Outras atividades. Programa excelente. Vais gostar muito porque é uma cidade lindíssima, com património fabuloso. E faço votos que tudo corra bem e que Paris esteja calmo nesta altura. Minha querida Bárbara Coquim, e a menina, como é que ocupa os seus tempos livres? Neste caso das férias da Páscoa, o que é que vai fazer? Vou também aproveitar para ler, obviamente que vou gastar algum tempo no computador, mas vou também procurar estudar um bocadinho. E tempo no computador é o quê? São jogos? Redes sociais? É comunicar com os amigos? É tudo um pouco? Tu não jogas ou jogas também? Não tenho esse vício. É mais ver séries e por aí. Muito bem. Vai também sair de Oliveira do Hospital? Vai ter pelo menos até à casa dos avós? Sim, sim. Em Mira? Onde vai passar alguns dias. A Páscoa passa cá, em família? Não, a Páscoa em princípio passo lá, não sei bem ainda. Muito bem. Francisco, como é que o menino passa os seus tempos livres de férias da Páscoa? Eu encaixo-me mais ou menos nesta estatística. Assim, tirando que não passo tanto tempo a ver televisão. Mas mais no computador. Mais no computador e convivo mais com os meus amigos. Mas pronto. Também passas algum tempo fora de Oliveira, em casa dos teus avós? Sim, sim. Mas vai ser assim aqui na zona. Mas se é numa aldeia, podes aproveitar, se o tempo estiver bom, para mais passeios ao ar livre. Sim, também costumo sair mais. Aproveitar a natureza e não estar tanto tempo sentado à frente do computador. Sim. Muito bem. Inês, e tu? Eu, nesta primeira semana, vou aproveitar para descansar, porque foi um período muito trabalhoso. E tu és daquelas que merece mesmo, porque há aqueles que, durante o ano letivo, não se esforçam demasiado. No teu caso, sendo uma aluna que se empenha muito, pois provavelmente precisarás mesmo de uns dias de descanso para essa cabecita. É verdade. Depois, vais viajar? Depois vou viajar na segunda semana, também vou, como tal como a Inês, até Paris. O programa é semelhante e não posso estar mais ansiosa. O que é que vais visitar? Os mesmos espaços? Os mesmos. Vou visitar, portanto, Paris. É menos dias. Como eles vão numa viagem de finalistas, o tempo são mais dias, nós só vamos durante 3 dias. Mas vão visitar aqueles sítios fulcrais. Mais importantes, sim. Paris, Versalhes e também vamos à Euro Disney. Sim, senhor. Vais. E vais gostar, com certeza. Estás com grande expectativa. Muita expectativa. Também vais de autocarro? Vamos de autocarro. Só muito vos recomendo-vos horas de viagem. É alguma paciência para a viagem, porque vai ser muito longa. Vão parar no caminho? Quantas vezes? Para acho dormir? Acho que 2 em 2 horas vamos parar. Sim, mas para dormir. Pelo menos uma vez, sim. Sim, uma vez. Patrícia, o que é que tu vais fazer nos teus tempos livres da Páscoa? Vou ver um pouco de televisão, vou às redes sociais e posso, por vezes, ler um pouco. Deves ler muito? Mais ou menos. Podes já adiantar. Já leste Felizmente ao Luar? Já. E Memorial do Convento? Não. Boa leitura para a Páscoa, Patrícia. Como vives numa aldeia, usufrui da natureza. Tens uma natureza tão linda ali aos teus pés. Vai dando uns passeios nos dias que estiverem solarengos. Senhor Daniel, e nós? Vamos passar pelas redes sociais, estando um pouco no computador também. E jogas? Às vezes. Vês filmes? Sim. E também vou ter lá a família no domingo de Páscoa. Vou aproveitar estar um pouco com eles, que já não estou, sei lá, para aí há um aninho. Família que vem do estrangeiro? Não, vem das Caldas da Rainha. Muito bem. Francisca, as tuas férias? Eu vou também passar um bocadinho a ler, ver algumas séries e vou para a casa dos meus avós e aproveito e passeio por lá, pela aldeia. E mais nada de especial. Inês, Brás? Também é assim, mais por causa dos avós, a ler, estar com os primos, assim mais. E viajar um bocadinho também. E? E viajar aqui um bocadinho assim... À volta. À volta. Em Portugal. Exatamente. Não vais sair como elas para o estrangeiro. Pedro? Vou fazer uma viagem de finalistas, vou a Gândia. Onde vais estar uma semana? Sim. Pronto. E o que é que esperas fazer por lá? Espero divertir-me, conhecer Valência também. Temos uma viagem em Valência e é isso. Conhecer novas pessoas. Vai ser uma grande semana. Ainda arranjas por lá uma namorada espanhola, já estou a ver. A ti e a outra semana em que não vais sair, o que é que fazes nos tempos livres? Estou com os meus amigos, vejo um pouco de televisão, estou no computador. Jogos? Sim, também. João, e tu? Eu vou passear por Portugal, que eu não sou muito de viajar para outros países. Estar em casa com o meu irmão, também andar nas redes sociais, passear nas redes sociais e assim. Muito bem. Já agora, estamos na quadra da Páscoa, como sabem é uma quadra que está relacionada com a religião. Não sei se são praticantes, não são, e de que religião. Obviamente hoje há pluralismo e as pessoas podem escolher. Gostava de saber qual é para vós o significado da Páscoa, se ele é vivido com alguma intensidade, se não, se é apenas uma quadra festiva para juntar a família e para comer uns doces apetitosos que nós temos aqui pela nossa zona, típicos e tradicionais. Gostava de saber como é a vossa Páscoa. Menina Inês? A minha família é católica. No entanto, eu não me encontro. Ainda visita Pascal nisto. Na tua terra? Sim, sempre no domingo de Páscoa eu participo nessa mesma visita Pascal. Tanto em casa dos meus avós como em casa de outros familiares. E na tua própria casa já não há? Não, na minha própria casa não. No entanto, para mim, pessoalmente, a Páscoa insere-se mais na parte familiar. Em conviver com a família, em estarmos todos juntos, reunidos, conversarmos todos. E também tenho que admitir, porque os doces da minha avó são bastante bons. Acredito. Isso, também é um pouco por aí. Acredito, e um dia poderemos comprovar, é só tu mandares uma palavrinha à tua avó. Um dia, um dia. Lá para aquele lanche que temos falado para o final do ano. E tu, Bárbara, como passas a tua Páscoa? Primeiramente vai ser mais um dos motivos para reunir a família, mas obviamente que vou à missa Porque és praticante. És católica praticante? Sim, tem significado especial para ti? Vou à catequese e à missa, por isso... Para os católicos, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo, portanto é uma data importantíssima para os católicos. Para os cristãos, não é só para os católicos. Acredito, sou crente, por isso, sim, não vivo com muita intensidade, mas como acredito, tem um significado a nível religioso, sim. Muito bem. Francisco, como passas a Páscoa? Também com a família, reúne-se a família quase toda, temos mesa farta, passamos... Como convém um beirão, sim, não é? Passamos bem os tempos, os meus avós... As avós cozinham bem? Também cozinham muito bem e é a altura em que pomos o forno de lenha a funcionar. Maravilha. Por isso saem lá umas quantas maravilhas, assim. Gastronómicas. Sim, e também passa lá... A visita pascal. A visita pascal. Na aldeia e pronto, assim. Ainda é muito tradicional. Inês, sim. A tua Páscoa? Tal como os meus colegas, também vou passar a minha Páscoa com a família. Para mim a Páscoa é a ocasião, tal como no Natal, em que a família toda se reúne. Às vezes as oportunidades não são muitas e pelo menos nestes períodos do ano estamos sempre juntos. E claro que também comida não faltará, a boa disposição. Muitas amêndoas e pão de ló. Muitas amêndoas e pão de ló. E claro que na aldeia dos meus avós também há a visita pascal. E irei beijar a cruz. Já agora, qual é a aldeia? Carregal do Sal. E Midões. Muito bem. Patrícia, como é em Rio de Mel a Páscoa? E a tua Páscoa? Também passo com a minha família e também lá passo a visita pascal, ainda é tradição. Sim. Vais à missa? Às vezes. Ai, não sabes se esta Páscoa vais à missa? Pois. Muito bem. Muito bem, não sei, depende da perspectiva. És católica? Sou católica, mas não... Não praticante, muito bem. Daniel? Sou católico, só que na Páscoa costumamos de vez em quando juntar a família e termos a festa típica. Também há coisas boas à mesa? Sim. Tipo assim, pão de ló, cabrito assado, sim, amêndoas, toda variedade. Sim. Maravilha. Menina Francisca? Passo com a família, vou à missa. Visita Pascal lá? Ah. Comida também, não falta? Sim, muita. O que é que gostas mais de comer nesta altura? Pão de ló, amêndoas. Inês, e tu? Como é que passas a Páscoa? Também a passo com a família, também lá na aldeia dos meus avós há visita Pascal, beijar a cruz, a missa, essas coisas todas. E a parte que eu gosto mais da Páscoa, sem dúvida alguma, são os doces. O pão de ló, as amêndoas. O arroz doce, eventualmente. Exatamente, tudo, os doces todos. Muito bem. Muito bem, estou a ver que vocês são muito admiradoras da cultura gastronómica aqui da nossa beira. Exatamente. Pedro, e tu? Como é que passas a Páscoa? A Páscoa, para mim, é um dia normal. Apenas junta-se a família, come-se uns doces típicos e pronto, é isso. Mais um dia. Parece que nós só comemos doces. Vocês também comem, exatamente, comem umas entradas, comem eventualmente uma canja ou uma sopa e depois comem o prato principal ou vários pratos, não sei, depende da abundância da mesa e depois os doces já são na parte final. Porque andam por aí os nutricionistas a dizer-nos que nós devemos comer doces raramente. Bem, agora na Páscoa, enfim, todos nós vamos pecar. Apesar de ser um dia santo, acho que todos nós vamos pecar um bocadinho. João, como é que passas o teu domingo de Páscoa? Eu passo com a família, em casa dos meus avós, muito provavelmente, habitualmente. Também é, a mesa está sempre recheada a qualquer coisa, mas eu também não sou daqueles, eu também não gosto, por exemplo, não gosto de cabrito, não gosto muito de peru, eu sou muito esquisito. Então o que é que se come lá na Páscoa? O que é a tradição comer-se? Não sei, tipo, é assim, às vezes uma coisa, às vezes outra. Pronto, vai variando, muito bem. E doces, assim, também aprecia? Às vezes. Às vezes. Apreciar, toda a gente aprecia. FM, boa nova. Vamos passar agora à rubrica Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. Boa tarde, senhores ouvintes. Um estudo recente diz que foi descoberta uma bactéria capaz de comer plástico, o que poderá constituir uma importante ajuda para salvar o planeta. Estima-se que um terço das embalagens do plástico escapem ao sistema de recolha, a reciclagem e acabem na natureza. O Fórum Económico Mundial, que se realizou em janeiro em Davos, Suíça, fez um alerta assustador. Em 2050, se nada mudar, haverá mais plástico do que peixe no mar. O sistema atual de produção, de utilização e de abandono de plásticos tem efeitos negativos significativos. Perante isto, a descoberta desta bactéria constitui uma boa notícia para o meio ambiente. O estudo, publicado na revista Science, diz que a bactéria consegue decompor completamente o plástico de que é feita a maioria das garrafas. Os cientistas dizem que bastaram 6 semanas para uma colónia desta bactéria comer uma folha fina deste plástico. Muito pouco tempo, quando o material demora no mínimo um século a desintegrar-se no meio ambiente. Segundo o estudo, esta bactéria produz duas enzimas que provocam uma reação química que degrada o plástico. A confirmar-se, esta será uma muito boa notícia para o ambiente. Pois será uma ótima notícia, porque nós andamos de facto com a produção de plásticos e com a utilização desmesurada de plástico, andamos a poluir imenso o planeta. E como sabemos, o plástico leva cerca de um século a destruir-se na natureza. Portanto, esta bactéria dará uma enorme ajuda, já que o homem não dá, como sabemos. Aliás, ultimamente houve aquela campanha para não adquirirmos sacos de plástico e não usarmos sacos de plástico nos supermercados, passaram a ser pagos, lembram-se? O que eu vejo nos supermercados é que as pessoas continuam a usar os sacos de plástico, agora muito mais, já falámos aqui disto, de um plástico muito mais resistente, que provavelmente será muito mais poluente. Portanto, continuamos a abusar a este nível. Boa nova, irresistível. Passemos a nós e os animais, com a Inês Brás. Hoje vamos falar de que as despesas veterinárias já podem ser deduzidas no IRS. Consumidores com despesas com cuidados veterinários e que peçam fatura com o número de identificação fiscal podem deduzir 15% do IVA suportado, com estas despesas até um limite total de 250 euros. O IVA das despesas veterinárias vai passar a poder ser deduzido em sede de IRS, até ao limite de 250 euros. Depois de os deputados terem aprovado esta segunda-feira uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2016, apresentado pelo PAN. A proposta do Partido Pessoas, Animais e Natureza, PAN, previa que as despesas com atividades veterinárias passassem a integrar a lista de atividades que são alvo de um benefício fiscal específico em sede de IRS. Tal como já previsto para as despesas com alojamento, restauração, reparação automóvel e cabeleireiros, os consumidores que tenham despesas com cuidados veterinários e que peçam fatura com o número de contribuinte podem deduzir 15% do IVA, suportado com estas despesas até ao limite total de 250 euros. O sistema atualmente em vigor permite a dedução destas despesas veterinárias, mas engloba-as nas despesas gerais, juntamente com outras despesas familiares, como a conta de supermercado ou abastecimento do automóvel, por exemplo. O PAN discorda desta solução por considerar que não permite a obtenção de qualquer benefício esgotado que estaria já pelas despesas cotidianas incorridas pela maioria dos agregados familiares. Muito bem, boas notícias. Portanto, já não há desculpa para não ir ao veterinário, porque agora até já deduz diretamente esta parcela no IRS. Porque sabemos que quem tem animais, imprescindivelmente, tem despesas no veterinário. Ainda bem. E assim, continuamos sempre a lembrar os nossos ouvintes de que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E já agora leve-o regularmente ao veterinário, porque até já tem dedução no IRS. Rádio Boa Nova. Espetacular. A seguir vamos ao cinema. Daniela, o que é que sugeres? Vamos ver um filme de ação, aventura e fantasia. Batman vs. Superman. O Despertar da Justiça. Temendo a previsibilidade das ações de um poderoso super-homem, o protetor e vigilante de Gotham City decide enfrentar o salvador de Metrópolis. Enquanto o mundo debate que tipo de herói é realmente necessita, e com o super-homem e Batman em guerra, uma nova ameaça emerge, colocando a humanidade na sua mais perigosa situação de sempre. Pode ver este filme no cinema do LGBT em Coimbra e nos fóruns Coimbra e Viseu. Fica feita a sugestão agora para as férias da Páscoa, caso gostem. Rádio Boa Nova. E agora vamos viajar, Patrícia. Boa tarde, senhor ouvinte. Nestes dias de Páscoa e já de primavera, sugiro que parta à descoberta de alguns dos muitos espaços extraordinários do Conselho de Oliveira do Hospital. Proponho um passeio até o Val do Rio Alvoco e comece por apreciar o açude da Moenda, uma represa construída no século XVIII, em alvenaria de pedra, cujo propósito era servir de irrigação aos campos agrícolas adjusantes do açude e o de manter em funcionamento um moinho movido a água. Ao longo das margens do rio, podem-se observar ainda alguns moinhos em funcionamento. O sistema de irrigação comunitária que remonta ao tempo da ocupação muçulmana, magnífico arvoredo das suas margens. Junto ao açude é possível praticar alguns esportes aquáticos e maravilhar-nos com a transparência da água. Ainda em Alvoco das Várzeas, não deixe de visitar a Ponte Medieval. Embora a tradição popular a apelide de Ponte Romana, é medieval e terá sido construída no século XIV e é de estilo romântico-gótico, possuidora de dois arcos. O arco principal é uma curva quebrada e de grande abertura. O outro é menor e traçado semicircular e irregular. O tramo da margem direita é mais extenso e muito inclinado. No total, mede cerca de 70 metros de comprimento. É um imóvel bem preservado, onde a história se encontra com a natureza, e moldurado que está pela serra, pelas várzeas e pelas águas cristalinas do rio Alvoco. A ponte está classificada como imóvel de interesse público. A seguir proponho que se suba até a freguesia da Aldeia das 10. Nesta sede, freguesia pode visitar a Casa do S, a Igreja Matriz do Pelourinho, o Fontenário Público e desfrutar de uma magnífica paisagem para a Serra da Estrela e do Caramulo. Sugiro que rumo até a aldeia de Val de Maceia, para visitar ou visitar o Santuário Nossa Senhora das Preces, onde pode orar, se for crente, e deixar uma oferta. Não deixe de visitar o Jardim Botânico do Santuário, dotado de grande biodiversidade de espécies florestais autóctonas e exóticas. Num pequeno passeio é possível observar desde árvores centenárias às majestosas sequoias, espécies exóticas e outras espécies de grande valor botânico da flora portuguesa. É igualmente possível observar outros encantos do jardim, como sejam os vários lagos, a cascata ou a beleza arquitetónica da escadaria de acesso ao jardim. E desfrutar de um ambiente calmo, com vida ao recolhimento e a respirar o ar puro envolvente. Boas visitas, vá, não se vai arrepender. Não vai, de certo, porque vai visitar o melhor espaço do concelho, como já é sabido. Pedro Andrade gosta deste comentário que eu faço. 100.2 Oliveira do Hospital. Bem, a seguir vamos para uma sugestão de leitura, uma magnífica sugestão de leitura para estas férias, da Inês Pereira. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Mensagem foi a única obra que Fernando Pessoa publicou em vida, em 1934. Trata do passado de Portugal, exaltando as glórias dos descobrimentos. Carregada de simbolismo, a mensagem encerra as grandes mitos da cultura portuguesa, do Sebastianismo ao Quinto Império. Considerada por muitos uma versão moderna e espiritualista dos Lusíadas, esta obra enaltece o povo português e todos os seus feitos, sendo Fernando Pessoa colocado ao lado da figura ilustre de Luís de Camões, ocupando ambos um papel central nos clássicos da literatura nacional. Muito bem, excelente sugestão. De facto, Fernando Pessoa é um dos nossos grandes poetas, provavelmente, como disseste bem, quase a par do grande Luís de Camões. Boa Nova, irresistível. António Zambujo é um músico português de Beja. É um das centenas de cantores que se inspirou no fado. O A da Emenda foi o último álbum de Zambujo, lançado em 2014, e contém a faixa de Pica do Cheque. De manhã cedinho, eu salto do ninho e vou para a paragem. De bandolete, à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar. E o meu peito cético, por um picado elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na cara desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, é que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Ninguém acredita no estado em que fica toca o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pique do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pique do sete me dá. Rádio Boa Nova. Bem, Francisco, vamos agora para a atualidade para falarmos de política e desta vez de uma opinião política de alguém, não é verdade, Francisco? Sim, é verdade. A opinião de Manuela Cadelli. O texto chama-se O Neoliberalismo é um Fascismo. O liberalismo foi uma doutrina emanada da filosofia das luzes, a um tempo política e económica que visou impor ao Estado a necessária distância, sem a qual não se realizam as liberdades e se inibe o advento da emancipação democrática. O liberalismo foi o motor da ascensão dos progressos e das democracias ocidentais. Já o neoliberalismo é um economismo total, que age sobre toda e qualquer esfera das atuais sociedades e cada momento da nossa época. É um extremismo. O fascismo define-se como a sujeição de todos os elementos que compõem um Estado a uma ideologia totalitária e niilista. Se digo que o neoliberalismo é um fascismo, é porque a economia realmente sujeitou às suas vontades os governos dos países democráticos, mas também cada pequena parcela do nosso pensamento. O Estado está agora ao serviço da economia e da finança, que o tratam como um subordinado, explorando até o ponto de pôr em risco a preservação do bem comum. A austeridade tão desejada nos meios financeiros transformou-se num valor superlativo, substituindo-se à política. Sucede que fazer economias se tornou um modo de evitar a prosecução de qualquer outro objetivo público. O princípio da ortodoxia orçamental é de tal maneira impositivo que pretende mesmo inscrever-se na Constituição dos Estados. Enquanto isso, a noção de serviço público é ridicularizada. O niilismo que daí decorre permitiu anular o universalismo dos valores humanistas mais consensuais: solidariedade, fraternidade, integração e respeito por todos e por todas as diferenças. Até mesmo a economia clássica tem dificuldade em realizar-se. É que o trabalho costumava ser um fator de procura e, nessa medida, os trabalhadores costumavam ser objeto de respeito. A finança internacional fez do trabalho uma simples variável de ajustamento. A deformação do real. A abstração domina o discurso público para evitar as implicações do que está a acontecer no humano. Assim, tratando-se de refugiados, torna-se imperioso que o seu acolhimento não crie um rombo provocando uma injeção de capital que as nossas finanças não poderiam talvez assumir. Na mesma linha, os cidadãos beneficiando de apoios do Estado são qualificados como cidadãos beneficiários de assistência, porque dependem da solidariedade nacional. Justiça negligenciada. A ideologia neoliberal gera uma normatividade que concorre com as leis do Parlamento. Deste modo, o poder democrático do direito fica comprometido. Para evitar a concretização que representam as liberdades e os direitos adquiridos, evitando pela mesma ocasião que os abusos que impõem, o direito e procedimento jurisdicional são, doravante, encarados como obstáculos. Uma casta acima de todos os demais. No entanto, a classe dominante não se auto-administra a mesma dose que prescreve aos cidadãos comuns, pois a austeridade bem mandada começa nos outros. E enquanto o Estado belga consentia em 10 anos e 7 mil milhões de euros de presentes fiscais às multinacionais, o cidadão comum viu negado o acesso à justiça através de uma sobretaxa. Doravante, para obterem a reparação, as vítimas de injustiça têm necessariamente de ser ricas. Isto num Estado em que o número de cargos públicos desafia todos os estándares mundiais. Neste setor particular, não existe avaliação nem estudos de custos relativos aos privilégios. A salvação pelo envolvimento de cada um. O contexto ameaça, sem qualquer dúvida, os fundamentos das nossas democracias. Mas será que isso quer dizer que nos condena ao desperto e ao desencorajamento? De forma alguma. Há 500 anos, no auge das derrotas que fizeram cair a maior parte dos Estados italianos, impondo-lhes uma ocupação estrangeira de mais de 3 séculos, Nicolas Maquiavel exortava os homens virtuosos a enfrentar o destino face à adversidade dos tempos, a preferir a ação e a audácia à prudência. Pois quanto mais trágica é a situação, mais ela pede a ação e a recusa de rendição. O neoliberalismo é um fascismo. Deve ser combatido em favor do restabelecimento do humanismo total. Esta é forte. Eu concordo em muito, não sei qual é a vossa opinião, eu concordo em muito com esta autora. Poderá-nos parecer forte que o neoliberalismo é a política que tem sido seguida na Europa Ocidental, inclusivamente que foi seguida nos últimos governos que nós tivemos em Portugal. Que é esta política da fortíssima austeridade, mas não para os que estão no poder, para os outros, nomeadamente para a classe média e para a classe baixa. É esta Europa que tem virado costas, por exemplo, à questão e que não a consegue resolver dos refugiados e que só vê economia, economia, economia. E o que interessa são os números e o que interessa é, não importa se as pessoas estão a sofrer ou não importa se está a diminuir a classe média ou se está a asfixiar a classe média, desde que os grandes estejam protegidos. Portanto, estamos a falar numa visão neocapitalista, neoliberal, que segundo esta autora, muito drasticamente diz que isto é praticamente um fascismo porque é a ditadura da economia e daqueles que estão lá por cima a mandarem todos nós e nós aqui, e a dizerem-nos que, Francisco, não há alternativa. Isto ou é assim, porque senão entramos na desgraça. Verdade, Francisco? Concordas com esta opinião? Sim, sim. Parece-te forte demais. Todos nós temos, penso eu, todos aqueles que não somos fascistas, sim, temos uma má imagem do fascismo. Pois mesmo. Porque sabemos que o Estado Novo foi, segundo muitos autores, um regime, sim, fascista. Para muita gente isto é um murro no estômago, assim, é um texto mesmo para abrir os olhos e para... E para percebermos que se calhar os regimes que têm governado a Europa não são assim tão democráticos como eles nos querem querer, aliás, perceber. Aliás, nós já há alguns tempos ouvíamos, eu até ouvi de um historiador muito reputado há pouco tempo, que nós estávamos numa democracia muito musculada. Quer isto dizer que democracia já tinha muito pouco. Nós, cá em Portugal, isto há 2 anos, 3 atrás. Diz Inês... Eu concordo com a opinião da autora, exato. No entanto, acho que não chegaria ao ponto de considerar um fascismo. Lá está, porque talvez... Não é tão grave assim. Exato, porque talvez ache o termo um bocadinho forte e... Abusivo, se calhar. No entanto, não acho que esteja muito longe. Acho que realmente nós somos marionetas e que realmente as pessoas só veem a economia e as pessoas que estão mais em cima são aquelas que devem continuar em cima e são as únicas que se devem proteger. E acho que o que mais querem é tentar... entre aspas, tapar os olhos às pessoas e dizer-lhes que não existe outra solução, o que no entanto existe. E depois as pessoas vão temendo que de facto não existe outra solução e enveredam, algumas, por e enveredam pelos extremismos ou então acham que a política não lhes diz respeito. Exato. E deixam de votar. Isso é que é e pior. Deixam de acreditar nestes regimes e isto já sabemos que nos pode levar a muito maus caminhos. Querias dizer? Daniel? Nós também há muita gente sempre a dizer que andamos a ser ajudados, governados pela Alemanha, que é um dos países que nos ajuda, mas por um lado ajuda, mas por outro só nos está a pôr o IRS mais caro e todas as outras coisas. Pois, ela não deixa de não ter razão. Sabemos que a Europa tem andado a ser comandada pela senhora Merkel, que nos últimos tempos até tem dado a ter uma voz dissonante na Europa relativamente à questão dos refugiados. Não sei se têm apercebido que não tem sido propriamente a Alemanha aquela que se tem posicionado de uma forma mais negativa e que tem tentado resolver o problema. Tem tentado ser parte da solução. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Pedro, passemos agora a um tema mais pacífico, que não é fascista, é se calhar um desporto muito popular, também não será muito popular, enfim, desporto motorizado. Olha que isto implica alguns custos, ser adepto de um desporto motorizado. Sim, não é o desporto mais barato de se ver. Pois, porque as pessoas têm que fazer grandes deslocações. Bilhete para ver um rally, ninguém precisa de pagar, precisa-se deslocar. Exato. Mas se for uma Fórmula 1, fica cara, muito sim, cara. Sim. Pois. Muito bem. Então, temos boas notícias e muitas? Sim, algumas. João Ramos começou da melhor maneira a época do Campeonato Nacional de Todo Terreno, ao assinar o triunfo da Barra TT Rota de Douro, prova inaugural da época de 2016. Este é, assim, um regresso aos triunfos do piloto em provas do Campeonato Nacional de Todo Terreno após 10 anos. Nota para o facto de entre 2008 e 2013 o piloto ter estado afastado do Campeonato Nacional Todo-Terreno. Na segunda posição, na barra TT Rota de Douro, ficou Rui Sousa. Nuno Matos terminou em terceiro. Nota ainda para o abandono de Miguel Barbosa devido a problemas no diferencial. A época do ano passado tinha terminado com uma vitória de Jorge Lourenço e a nova época também terminou com uma vitória de espanhol, desta vez no circuito do Qatar. O piloto de 28 anos teve de se esforçar para fazer frente a Andrea Dovizioso, que terminou em segundo, e a Marco Marques, que terminou em terceiro. Nota ainda para Valentino Rossi, que apesar de ter terminado em quarto, bateu o recorde oficial da pista de Losail na penúltima passagem pela linha de meta. A próxima prova será na Argentina, no dia 3 de abril. A Fórmula 1 regressou e começou no fim de semana passado a temporada 2016, que se mais longa de sempre, com 21 corridas. A primeira prova foi o Grande Prémio da Austrália. Depois do novo sistema de qualificação ter sido implementado, com os pilotos a serem eliminados a cada 90 segundos, este sistema foi severamente criticado e espera-se que volte ao formato de qualificação anterior. Apesar de um novo sistema, o resultado não foi diferente. A primeira linha da grelha de partida para a Mercedes-Benz, com o Lewis Hamilton a assinar a sua 50ª pole position na carreira, batendo o seu companheiro de equipa, Nico Rosberg. Sebastian Vettel foi terceiro e Kimi Raikkonen foi quarto, colocando os dois Ferraris na segunda linha da grelha. A corrida ficou marcada pelo terrível acidente de Fernando Alonso, que voou sobre o AAS de Esteban Gutiérrez. Nico Rosberg conseguiu assim a vitória no Grande Prémio da Austrália. Apesar de uma pequena ajuda da bandeira vermelha, a estratégia da equipa de fazer um longo turno com os pneus médios resultou em pleno. Foi uma brilhante vitória para o alemão, que começou esta temporada da mesma maneira que acabou a anterior. Lewis Hamilton terminou em segundo, depois de um arranque não muito bom. Vettel terminou em terceiro, Daniel Ricciardo terminou em quarto. Felipe Massa, que fez uma corrida discreta, mas eficaz, foi quinto com o seu Williams Mercedes. FM Boa Nova. Passamos às notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Está patente nas bibliotecas das escolas básicas da Cordinha, de Lagares da Beira e da Ponta das Três Entradas a exposição intitulada Património Local e Identidade Histórica, constituída por trabalhos tridimensionais executados pelos alunos do sétimo ano. Esta exposição tem como objetivo sensibilizar os alunos para o património local, estimular o interesse pela preservação do património, compreender melhor o ofício do historiador e arqueólogo e consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas de História do sétimo ano sobre os períodos do Neolítico, de Roma Antiga e da Época Medieval. Os alunos corresponderam ao repto lançado pelos docentes da disciplina de História e executaram trabalhos diversos que atestam a sua criatividade e a sua imaginação. No passado dia 15 de março de 2016, os alunos de 10º ano do curso Científico-Humanísticos do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital participaram numa palestra no Auditório do Crédito Agrícola subordinada ao tema O Fenómeno Religioso e a Conflitualidade Intercultural, que foi organizada pela Área Disciplinar de Filosofia e dinamizada pelo professor doutor Anselmo Borges, conhecido teólogo e filósofo da atualidade. Esta palestra revestiu-se de uma importância fulcral para todos os alunos, uma vez que contemplou conteúdos filosóficos lecionados e a lecionar na disciplina de filosofia, tratando-se ainda de uma temática bastante atual e, por isso mesmo, alvo de reflexão por diferentes quadrantes da sociedade. A maioria dos alunos revelou-se interessada e foram por eles colocadas algumas questões bastante pertinentes que contribuíram para uma reflexão conjunta que alargou os horizontes de todos. O palestrante surpreendeu agradavelmente todos os intervenientes ao fazer a proposta de oferta de 10 exemplares da sua última obra publicada, As Religiões e o Diálogo Interreligioso, aos 10 melhores trabalhos realizados pelos alunos que as professoras que lecionam a disciplina lhes façam chegar. Os professores da área disciplinar de Filosofia mais uma vez agradecem a disponibilidade e a simpatia do professor doutor Anselmo Borges pela eloquência da comunicação e da diretoria do Crédito Agrícola pelo empréstimo do auditório. No passado dia 17 de março, o pavilhão desportivo da Escola Sede foi o palco de uma atividade dirigida para a população especial. Numa parceria entre o nosso agrupamento e a Santa Casa da Misericórdia de Galizes, os alunos do 9º G, Curso Vocacional de Turismo e Bem-Estar, no âmbito da disciplina de Desporto, organizaram e dirigiram uma atividade de animação desportiva para pessoas portadoras de deficiência. Participaram também, entusiasticamente, os alunos da nossa Unidade de Ensino Especial. A preparação começou na semana anterior com uma sessão teórica ministrada pela professora Cristina Fonseca, uma visita às instalações da unidade instalada na escola sede e ainda uma sessão sobre desporto adaptado pelo professor Cláudio Gomes. O agrupamento volta a dar mostras de abertura à comunidade e este tipo de iniciativas ajudam a enriquecer os nossos cursos, a melhorar as nossas competências e a formar multidimensionalmente os nossos jovens numa lógica sempre inclusiva. No passado dia 19 de março, o Clube de Rádio e o programa A Escola e o Meio, deste agrupamento, estiveram representados na gala de comemoração do 30º aniversário da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital, aqui presente, tem a honra de fazer parte desta família desde há 5 anos. Congratula todos aqueles que fizeram e fazem a nossa rádio, com destaque para os seus fundadores e para aqueles que ao longo de 3 décadas têm mantido a chama acesa, com destaque para Vítor Neves e Albino José. Já está disponível o Mega 5, a segunda edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcaram a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Aliás, têm também textos aqui dos dotos colaboradores do Clube de Rádio. Lê o Mega 5, divulga-o e prepara algum trabalho para ser publicado no próximo número. Os trabalhos podem ser enviados para o endereço jornal.aeoh@gmail.com. Continuamos com as notícias das bibliotecas escolares. Concurso Nacional de Leitura. A Biblioteca Municipal Engenheiro Jorge Bento, em Condeixa Nova, organiza este ano a prova distrital do Concurso Nacional de Leitura. Esta prova realizar-se-á no dia 20 de abril, durante o período da tarde, e decorrerá na Biblioteca Municipal Escola EB23 Condeixa Nova e no Cine Teatro de Condeixa Nova. As provas distritais são anualmente realizadas por uma biblioteca pública municipal e têm lugar depois das férias da Páscoa. Obedecem a um formato o mais possível semelhante ao da prova nacional, ou seja, detêm uma forte componente de espetáculo que integra um apresentador, prestações em palco por parte dos jovens concorrentes, um momento artístico, dança, teatro ou música, oferecido pelos jovens do concelho responsável pela prova distrital, um lanche ou um almoço de convívio entre adultos e adolescentes e a distribuição de prémios para além do diploma de participação. Os livros escolhidos para esta fase são, no caso do terceiro ciclo, Assim, mas sem ser assim, de Afonso Cruz, e o Super Gigante, de Ana Pessoa. Para o secundário, as obras escolhidas são Contos de Cães e Maus Lobos, de Walter Ugumem, e o Senhor Ibrahim e as Flores do Corão, de Erika Emanuel Smith. Participam neste evento 18 alunos do nosso agrupamento. Rádio Boa Nova. Cidade Grande é o segundo álbum de Miguel Araújo, o texto mais recantinha. Miguel Araújo também participou numa música com António Zambujo de nome Pica de Gente. E eram as folhas espalhadas, muito recalcadas, do correr do ano, a recolherem uma a uma, por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada, que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricochete a refazer-se em sete nuvens, gota a gota. Solo do pio a subir o monte e a correr contra a corrente, assim de trás para a frente, a voltar à fonte, e um monte de cartas espalhadas, desmoronando-se toda em castelo. E era a linha de uma vida sendo recolhida, de volta ao novelo. As coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim tivessem remendo. Era eu um passarinho caído no ninho à espera do fim, e eras tu. Que enfim, a voltar para mim.